Aí, aí, e aí, DJ Shake? Aí, é putaria pra essas putas, porra! Ê, piranha, esse é o DJ Shake, tá? Calma, calma, bebê. Pinga com a xereca, não. Vou gozar na sua cara pra não sujar sua boca. Vou gozar na sua cara pra não sujar sua boca. Vou gozar na sua cara pra não sujar sua boca. Calma, calma, bebê. Pinga com a xereca, não.